planície que não estava pronta para entrar em progresso. Primeira eternidade. Começaram a progredir por conta própria. Segunda eternidade. Neste progresso, começou o foco de luz, formado pelas virtudes que os racionais iam perdendo. Terceira eternidade. Neste progresso, já no fim da extinção daqueles corpos. Quarta eternidade. Neste degrau, durou uma longa eternidade para a formação dos corpos. Quinta eternidade. Neste degrau, já se entendiam por meio de guinchos. Sexta eternidade. Nesta formação, começaram a soltar a voz. Eram gagos. Sétima eternidade. Gagos mais adiantados. Começou a formação da lua. Oitava eternidade. As virtudes começaram a se reunir. As virtudes da planície e da resina. Veio aí a origem das estrelas. Nona eternidade. Gagos mais adiantados. Mas esse adiantamento não era ainda de entendimento. Iam soltando a voz. Décima eternidade. Gagos com algum entendimento, mas muito vago. Décima primeira eternidade. Com mais um pouco de entendimento. Décima segunda eternidade. A resina já bem desenvolvida a sua deformação. Décima terceira eternidade. Começou a separação das terras. Décima quarta eternidade. Onde começou a vegetação muito diferente desta e a dilatação dos órgãos. Décima quinta eternidade. Começou a criação da bicharada e a fazerem uso de alguns vegetais. Décima sexta eternidade. Começou a aparecer a dilatação dos órgãos. Até aí, eram eternos. Décima sétima eternidade. Onde começaram a surgir os casos de morte. Novas criações. Durou uma longa eternidade morrendo e nascendo gagos. Décima oitava eternidade. Neste progresso, a lua já aparecia com as suas modificações. As estrelas também. Décima nona eternidade. A vegetação completamente modificada. Já existia dia e noite. Vigésima eternidade. Novas criações. Novos entendimentos. Já se entendiam regularmente. Vigésima primeira eternidade. Neste progresso foi que nasceram os primeiros passos que aí estão. Mundo racional. Parte por onde nós entramos que se deformou. Planície racional, curso superior. E assim foi o nosso princípio, de onde viemos. Astral superior com seus habitantes, curso secundário. Astral inferior com seus habitantes, que chamamos de espíritos, curso primário do encanto. Fluido elétrico e magnético. Sol, lua, estrelas. Água, terra, animais e vegetais. As sete partes do porquê nós assim somos. Energia racional, de onde vem esse conhecimento da nossa origem, a imunização racional.